Que todo homem deve carregar em seu olhar. Sem ele sua vida se tornou muito mais difícil. Mas nem por isso sua consciência você soube escutar. Vejo o amor perdido na esperança do menino, que só lhe resta confiar. E todo homem dê valor aos princípios que uma nação precisa, precisa para se salvar. Peço ao meu Senhor Iemanjá, princípios, princípios para nos salvar. Peço ao meu Senhor e minha mãe Iemanjá, princípios, princípios para nos salvar. Deixe que seus erros caiam na memória de seus filhos. Sempre teremos tempo, tempo para querer mudar. Assim como a água que rola entre as pedras dos rios, desviando as barreiras para encontrar o mar. Vejo o amor perdido na esperança do menino, que só lhe resta confiar. E todo homem dê valor aos princípios que uma nação precisa, precisa para se salvar. Peço ao meu Senhor e minha mãe Iemanjá, Iemanjá, princípios, princípios para nos salvar.